Salvador, no 3601, pronto para usar com 71 a bordo, 4 horas e 52 na terra. No 3601, no taxi via Pátio Índio Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0, no 16. Pátio Índio Alfa, no ponto de espera reporta, no 3601. São 3.001, autorizado a linha e decolar, pista 1.0, vento 1.60 graus com 7 nós. Linha decola, são 3.001. Salvador, na escuta do Mike Zulu. Mike Whisky Zulu Zulu, prossiga. Bom dia, solicitando autorização de reboque da área remota, posição de número 13 para o finger de número 3. Está livre o início do reboque, reporta no término, Mike Zulu Zulu. Será feito, grato. Salvador, Chanel 6251. Chanel 6251, bom dia, informação do curso Foxtrot, Guarulhos 360, só um instantinho, cópia, prepara da Leda Bridge aguardando. Da Leda Bridge aguardando, 6251. Decolado ao Zulu 3, controle 120, decimal 8, um bom voo. 208, tá vendo? Puxa, NR 6251, no ponto cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5061 no transponder. Guarulhos 360, decola da 10, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, após conforme, controle 1208, aciona 5061. Correto, porta 11, chama pronto para o inspecionamento, Oceaner 6251. Vai chamar. Controle Oscar Zulu Alfa no bloqueio de Salvador do Rio Grande. Oscar Zulu Alfa, até me escuta. Após Salvador, voa Coral. Prova de Coral, mas ele escuta o Oscar Zulu Alfa. voo direto Bridge, corrigindo. Bridge? Confirmo, Bridge, restrito ainda no 320. Voo direto Bridge, restrito 320, está 319. Deixa no centro Recife em 1251, terra 13325. 351, 3325, tá 3601. Zulu, Zulu retornando. Prossiga no término. Positivo, informa no término, grato, um bom dia. Bom dia. Bravo, Oxenero 6251, tá no gate nono para o pushback acionamento. Autorizado, reporta táxi, Oxenero 6251. Reportarei o táxi 6251 hoje.